Panorama Agrícola para 27 de maio de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é sexta-feira, noite de lua minguante, 27 de maio, e este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado do programa é: assuma os seus atos e as suas consequências. Confira dicas importantes na prevenção da gripe. No Alimento e Companhia, Simone Barrim fala sobre os benefícios da laranja. Hoje tem boletim do Santa Catarina Rural. Você fica com a avaliação e o monitoramento. E no domingo, assista ao programa Santa Catarina Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica Canal Terra Vive, na Sky, canal 104. Aqui no Panorama Agrícola, você pode participar do programa ao ligar 48-3239-5647 ou enviar e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Fazer a prevenção contra a gripe é fundamental. Procure não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Cubra o nariz e a boca com um lenço descartável ao tossir. E sempre lave as mãos com água e sabonete, principalmente depois de tossir ou espirrar. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O governo do estado, por meio da Secretaria de Agricultura e da Pesca, começou esta semana a pagar indenização a 270 criadores que tiveram seus animais eliminados pelo abate sanitário por causa de doenças como brucelose e tuberculose em bovinos e anemia infecciosa em equinos. As indenizações serão no valor de R$1.400.000. Os criadores ressarcidos são aqueles que deram entrada nos processos de setembro de 2010 até abril deste ano. Cientistas na Suíça dizem ter encontrado a causa da diminuição repentina da população de abelhas em todo o mundo. Eles acreditam que a culpa é dos telefones celulares. Segundo os pesquisadores, o sinal proveniente dos celulares confunde as abelhas e pode levá-las à morte. 83 experimentos apontaram o mesmo resultado. O estudo mostrou que as abelhas reagem significativamente quando próximas a aparelhos celulares ou quando estes eram usados para fazer uma ligação. As abelhas sentem o sinal transmitindo quando o telefone toca. O aparelho emite um barulho durante as ligações que as confunde, fazendo com que voem de maneira desordenada e a seguir morram repentinamente. O barulho da frequência telefônica afeta 10 vezes mais as abelhas quando uma ligação com o celular está sendo realizada. No entanto, mesmo desligado, o aparelho celular pode desorientar os insetos, levando-os à morte, segundo essa pesquisa de cientistas na Suíça. As abelhas são parte necessária do sistema ecológico e da agricultura, como agentes de polinização e produtores de mel. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje, você ouve uma entrevista com Marcelo de Sá, responsável pela avaliação e monitoramento do programa Santa Catarina Rural. Ele fala da promoção do Santa Catarina Rural e também explica o processo para o agricultor acessar projetos e créditos. A prioridade é o acesso aos mercados. Nós estamos na fase de promoção do programa a nível de estado, né, nos municípios e regiões. A fase em que a gente dá conhecimento da forma de atuação do programa e das regras para acessar as várias atividades do programa. Isso está acontecendo por parte das equipes regionais nos municípios. Então, essa mensagem está sendo enviada, repassada para as comunidades rurais e as instituições municipais. E a fase seguinte já é começar a trabalhar com as organizações de agricultores familiares, que o projeto vai trabalhar basicamente com organizações de agricultores, de forma coletiva, buscando, junto com essas organizações, formas de apoiar os processos de agroindustrialização, de cooperação e de cooperativismo, buscando agregar valor ao produto agrícola. Para o agricultor que está nos ouvindo, ele deve, organizado uma vez em grupo, procurar o crédito, procurar a IPAGRE, a Secretaria Executiva Regional, para oferecer um projeto estruturante, ou é a Secretaria Executiva do Santa Catarina Rural que irá prospectá-lo? Muito bem. O processo deverá acontecer da seguinte forma. Os grupos organizados de agricultores familiares, normalmente aqueles que já têm alguma experiência de trabalho em grupo, estarão discutindo com os técnicos da IPAGRE do município a sua cadeia produtiva, né? A sua cadeia do leite, a cadeia das frutas, a cadeia dos grãos, e de que forma eles podem buscar recursos do projeto para melhorar essa cadeia no sentido de ter um acesso mais qualificado ao mercado. O nosso objeto de todos os projetos estruturantes deverá ser o acesso ao mercado, a garantia de que essa produção tenha qualidade e quantidade para acessar o mercado. Então, esses grupos deverão ter alguma possibilidade de acessar o mercado bastante clara, né, dentro desse projeto, e com a assessoria dos técnicos da IPAGRE, do município e do regional da IPAGRE, estarão formulando projetos estruturantes e apresentando a sua proposta para o Programa Santa Catarina Rural. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Marcelo de Sá sobre o Santa Catarina Rural. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Vai bem no café da manhã, é uma ótima sobremesa após o almoço e combina com várias receitas. Estamos falando da laranja, sem dúvidas, a fruta preferida dos brasileiros. Tem um sabor que varia do doce até o levemente azedo. O potássio contido no suco da laranja auxilia no controle da pressão arterial. Outro benefício é o beta-caroteno, um excelente renovador celular. A famosa vitamina C auxilia o organismo a absorver o ferro contido nos alimentos e a deixar a pele mais saudável. Aquela parte branquinha da laranja contém muita pectina, uma substância que auxilia na prevenção da cárie e dá a sensação de saciedade. Ainda é um ótimo laxante natural e previne contra o câncer de intestino. No bagaço está a maior concentração de fibras. Para aproveitar todos os benefícios dessa fruta, o ideal é comer ao invés de chupar a laranja. O Ministério da Pesca e da Aquicultura assinou uma instrução normativa que implementa o Registro Geral do Aquicultor. O registro é um instrumento para contribuir ao desenvolvimento da atividade aquícola, por meio da qual o produtor ou o aquicultor passa a ter uma licença para exercer a sua atividade. O aquicultor é a pessoa física ou jurídica que se dedica ao cultivo ou à criação comercial de organismos que têm na água seu normal ou mais frequente habitat, como peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios e algas. Com o registro prévio, o aquicultor terá condições de buscar o licenciamento de sua atividade junto ao órgão ambiental em seu estado ou município, legalizando assim a sua atividade. A estimativa do Ministério da Pesca e Aquicultura é de que mais de 70 mil aquicultores efetuem o seu registro no país. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.